essa trajetória das pessoas que passam perto de você. Quem vê se entrega, alguns encontram uma porta, outros entendem sua horta. O bater do coração, o bater do coração. Lua morta, rua torta, tua porta. Lua morta, rua torta, tua porta. Poucos mergulham em seus olhos negros, profundos, vívidos, sofridos. Seus traços me comoveram, seus riscos me excitaram. Bendeiro landoro reis, brutumbeiro umbeiro landoro reis. Lua morta, rua torta, tua porta. Lua morta, rua torta, tua porta. Sua calma também me acalmou por dentro. Sua dor não me doeu, nem a minha doeu a ti. Sua calma também me acalmou por dentro. Sua dor não me doeu, nem a minha doeu a ti. Fizemos somente nos compreender. Isso pode ser pouco, isso pode ser muito, mas hoje isso é tudo. Mas hoje isso é tudo. Mas hoje isso é tudo. Mas hoje isso é tudo. Lua morta, rua torta, tua porta. Lua morta, rua torta, tua porta. Poucos mergulham em seus olhos negros, profundos, vívidos, sofridos. Seus traços me comoveram, seus riscos me excitaram. Bendeiro landoro reis, brutumbeiro umbeiro landoro reis. Lua morta, rua torta, tua porta. Lua morta, rua torta, tua porta. Sua calma também me acalmou por dentro. Sua dor não me doeu, nem a minha doeu a ti. Sua calma também me acalmou por dentro. Sua dor não me doeu, nem a minha doeu a ti. Fizemos somente nos compreender. Isso pode ser pouco, isso pode ser muito, mas hoje isso é tudo. Mas hoje isso é tudo. Mas hoje isso é tudo. Mas hoje isso é tudo. Ele ori ori ele ranaru rei. Ele ori ori ele ranaru rei. Lua morta, rua torta, tua porta. Lua morta, rua torta, tua porta.